sem X, sem U. Para ser sincera, eu não consigo te esquecer. Pois o mundo só me fez sofrer. Eu não pude ser feliz. Eu voltei pra confessar. Eu preciso te dizer que sem X eu não tenho saída. Que sem X eu não posso viver. Que sem X a vida não é vida. Eu queria tanto, tanto te dizer. Esquecer, pois o mundo só me fez sofrer. Eu não pude ser feliz. Eu voltei pra confessar. Eu preciso te dizer que sem ti eu não tenho saída. Que sem ti eu não posso viver. Que sem ti te dizer.